fundo afora. Talvez a saudade acalma, pra longe eu indo embora. Na capela do arraial, todas as tardinhas 6 horas, pra aliviar minha dor, peço pra Nossa Senhora. Seu letal, eu dou suspiro e melhora. A saudade de você é só o que me resta agora. Adeus, minha estrela d'alva, que entronou no romper da aurora. Desde que tu foste embora.